saber chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. Pra vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudades, cheio de baladas na cidade. Mas nenhuma delas tem o show. Cê tava na cama, nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade, cheio de baladas na cidade. Show que cê tava na cama, nem o DJ toca sua voz falando.